se marcar se leva toco. Se atrapa numa vida tem que trabalhar pros outros. Quanto mais o tempo passa todo mundo tá nervoso. Que a grama da grande tá mais cara que a do ouro. Foi achado tesouro bem no meio da cidade. Ele tido ganjamento, cada um tem a sua parte. É de pequeno talento, de toda grande habilidade. Morre louco do troco, é o rap que faz milagre. Num choque cultural de várias línguas e vários irmãos. Na mente dos insanos que surgiu a afetação e som. No estilo enfumaçado, ganjamento com educação. Quem não se importa mais agora exporta boa informação. Skate é religião e faz milagre no centro. Choveu em Barcelona, mas no Mac bata seco. Ele te ganjamento, vai te dando bom exemplo. Tipo de liberdade, um rolê que não tem preço. O museu liberou, já tá ligado o rap. Manobrou com a EDG, quando editou saiu um rap. Pra você que recebe, batida sobrenatural. Domina o velho continente, nosso rap nacional. Mikasa, Tsukasa, mundo todo pra ti. Herdineiro, Paustin, na marihuana pra mim. Você faz o paraíso, não importa qual a condição. Mostrar que é inteligente, bota o fé que ainda tem o dom. É só mandar pra rama, os neguinhos que ainda tá balão. Ele te ganjamento, vem te salva através do som. Barcelona, real hip hop. Curitiba, real hip hop. Barcelona, real hip hop.